Solo Salvador Gol, 1924, tá livrando. 124, Pátio 3, Pátio 1, portão 05. Pátio 3, Pátio 1, portão 05. Gol, 924. Solo Salvador, boa tarde, TAM 3661. O Kilo Papa Vitor podia confirmar, só cotejar novamente Transponder 0263 e confirma o tempo estimado voo. Passa aí LS, chega o trem, chame a torre, 1186. Chama a torre, 1186, tudo sem padrão. Oceano 315. Prossiga 6315. Passa 15.000, vamos ajustar em 1013 na descida para 4.000. 1013, 4.000, ajustando agora, 6315. Controle 199, decimal 8, aciona 0264. Ilhargo 140, decola da 10, com curva direita, na coral, 198. O controle transponde 0264. Tá correto, reporta, puxa, 1061. Vai reportar. No livre pouso, vento 100 graus, não 4 nós. Livre pouso, triplo 5491. Uma 806, decola o 35, controle 199, décima 8, uma boa tarde. Passou 198, obrigado, até logo. Oceano 320, 3300 para 2000, autorizado ILS. Autorizado ILS, 6320 da Oceaneta. Controle Salvador, boa tarde, 1806. 1806, esse é o controle, contato radar. Eu acho que nós estamos retardando a sua aproximação devido a duas aeronaves do ILS para a pista 1-0, fins evitar aproximação simultânea. Câmbio. Patrulha, guardião 06. Guardião 06, na escuta. Decolada do carro em intenção, é pouso no pátio 3 para esse embarque. Tá, agora comprou do farol de Itapuã, guardando a autorização. Ok, chame a torre, 118.6, solicite instruções para pouso, guardião. Eu ativo, 118.6 para pouso. Torre, boa tarde, guardião 06. Guardião 06, mantém Itapuã aguardando instruções. Tenho três tráfegos de aproximação. Eu ativo, Itapuã aguardando autorização a pouso no pátio 3, ok? Afirmativo então, pátio 3 vai prosseguir pela linha do litoral, reportar passando através sul da torre, Guardião 06. Sente. Torre de Salvador, boa tarde, Canadá, Oceaner 6320, estabilizado e alerta. Oceaner 6320, mantém aproximação, aguarde pistão na zero livre, tráfego número 2 para pouso. Guardando pista livre, 6320, Oceaner. Eu acho que aguardando na rotatória a autorização desse controle para prosseguir, devido a uma outra aeronave no ILS. Muito bom. Tráfego Salvador. Muito boa tarde, Puna 333. Puna 333, boa tarde, São Paulo, Congonhas. 360 nível. Via preço Luno 6, decola pista no zero com curva direita, seta da El, Leda após grid. Controle 119, decimal 8, aciona 5034. Ativo Guardião 06, vai prosseguir para pouso no pátio 3, atento às torres de iluminação, vento 1-0-0 graus, 1-2 nós, reporte no solo, Guardião 06. 7-0-6 prosseguindo. Tango Tango Nova Ebereco, chame Recife 13325. 3325 agora com Recife, Tango Nova Ebereco. Uno, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Solo. 321 acionado 1134 Recife Taxi. 113, tá livre, tá? À direita, tô te esperando a 10 torre, 18, só meia dúzia, entregar 1013, web 6721. Direita, alvo 186, web 6721, 1013, obrigado, boa. Tô tá aqui. Repasse 13, eu flip 5491. Na 6320, checa o trem, pistoleto foi autorizado, 110 com 10. À direita temos um helicóptero aproximando direto pro pátio 3, sem interferir na sua aproximação, 6320. Sim, 6320, está baixado, travado, tem livre pouso. Aqui no Papa Vitor, você acha o metáxi de decolagem? 06 até o pátio 3. Está tentando os táxis de aeronaves para furar aquele pátio, ok? Afirmativo, ciente do tráfego aí na final da minha da 10, vai prosseguir direto pro 3. Prado. Opa. Web 6721, pronto, ponto espera da 10, boa tarde. Boa tarde, 6721, táxi um pouco mais à frente, observará o pouso do Airbus 318 via Cochané. A posse será autorizada na RMAT. Tá ciente, Web 6721, tá visual, cara. Do 230, autorizado, 2545, obrigado. Sete, dois, zero, chamou, toma, confirma. Pelo meu ócio na escuta, torre? Tá um pouquinho baixo da sua transmissão, aqui o trem de pouso tá baixado, travado de fábrica, pista no 7 avistado, vento 110, com uma dúzia pouso autorizado. Você pouso no 7, Romeu, ócio. Foi confirmado, 721 autorizado, ali, Vini, né? Afirmativo, 6721, ali, ah, e mantém. Ali, mantém na 10, 6721. Salvador, 600, informação atriz. Porra, 600 Natal 370, tá autorizado via peso 10, decola pista 10 com curva esquerda, saída PUCA, transição Zipar, controle 119, decimal 8, aciona 50 no 3. 370 Zulu 10, 10 esquerda, PUCA, Zipar, 198, 50 no 3, vai chamar, pronto, obrigado. 219, graças, daqui a pouco. Guardião 06, receptor de embarque, intenção pouso no pátio do Graé. Pátio do Graé, o Guardião 06, eu tô com... Ok, pode prosseguir até o ponto de espera aqui da pista 10, na sequência será atualizado o pátio do Graé, então. Ok, obrigado. 6321, 63 não, 6721, decolagem atualizada, pista 10, 110,12, 6721, Weber. Autorizado a decolagem, 6721. 63 a 95. Posição no 3. Afirmativo, vai lá pro 3, na remota 3. 6320. Romeu Oscar no solo, aos 43, libera a direita, 121, correção, libera a direita, frequência livre, Romeu Oscar. Papa Vitor, 110,12, livre decolagem no 7, Papa Vitor. Webjet 6721, decolado aos 43098, boa viagem. 098, obrigado, boa tarde. 6721. Web 6721, no eixo controle Salvador. Contato radar. Estacionamento 01 no céu. Autorizado, tiver que sinar por táxi. Camarada 361. Estou com 310, decolando a pista 17, na presente, direto pro Graé, autorizado. Eu ativo visual, está presente direto pro Graé. realmente devido, inclusive, a tráfego. Certo. Controle, a possibilidade de voar Simbra da presente, 6315? O 315 está autorizado a aproximação. Vou deixar a aproximação a seu critério, o senhor vai aguardar apenas as transferências de comunicações. No setor não tenho nada que o impeça para aproximar. Muito obrigado, obrigado pelo visual. 4498, boa viagem. Aqui o Papavito, a torre. Siga, 3198 agora? Positivo, decolado os 44, boa viagem, Papavito. Isso. Controle, boa tarde. Aquele Papavito decolou na sua escuta. Se autorizar, voar direto pro 217, comanda tuba, subindo 085. Está autorizado. Câmbio. Câmbio. Alô, controlado do Graé, Guardião 06. Obrigado, bom trabalho aí, velho. Valeu, Dora. Agora descansa aí. Alô. Sou Rio Nuno 86, muito obrigado pelo trabalho. Bom feliz do senhor aí. Boa. Torre Salvador, boa tarde, Oceaner 6315. Aproximando Simbra Visual 1K10. 315, sede do tráfego final 0, baixou e travou? Confirmo, 6315. Enquadrando final, pista no zero, baixou e travou? Ainda não, instante. Ativo, pode completar então, final no zero, reporte checado, o trem, altímetro 1013, 100 graus, uma dúzia mais ou menos. Baixou e travou no momento. Tem pista no zero então, pouso autorizado, confirma o vento, alinhado, pista 10, uma dúzia nossa. Livre pouso na 10, 6315. 3566, Caju, 190, autorizado, decola pista no zero com curva esquerda, saída da pulga, transição Caju. Controle 1119.8, acionando 5025. 3566, autorizado, 190, Caju, decola da 10, curva esquerda, pulga, Caju. Controle 198, transponder 5025. Tá correto, reporta o pushback, acionado 5025. Tá 3566. Vamos lá. Web 6721, nós chamamos Recife 12545. 2545, obrigado. Boa. Papa Romeo, Índia Nova Amaral, para controle. Eu tenho condições de prosseguir direto para a final da 17? Janer, no solo 49, libera direito 129. Libera direito 129, obrigado. Sou Índia Nova Amaral, Fábio. Romeu Índia Nova Amaral, para controle. Muito bom. E a propósito, qual é o tipo do seu equipamento? Salvador, ou Chanel 63, ou no 5, liberou pista na sua escuta. Chanel 63, no 5, boa tarde, está livre táxi, via PAT 3, PAT 1, no portão 03. PAT 3, PAT 1, no portão 3, livre táxi 63, no 5. Para o táxi, o TAM 3661 com 59 a bordo, 2 horas e 15, alterna Aracaju. Autorizado táxi via Índia Alfa, com disparatório 1862, que negar 1012, o TAM 3661. Índia Alfa, ponto de espera, torre 1862, o TAM 3661. Salvador, Gol 925, boa tarde. Gol 924 seria, Maceió? Não, 925, Maceió. 924, Maceió. Gol 924, Maceió, está autorizado 350, decola a pista no zero com curva esquerda, sai da PUC, transição Zumbi, controle 199.8, aciona 5011. Autorizando 350, Maceió, decola 10, esquerda, PUC, Zumbi. 1298 e 5011 transponder, 1924. Correto, aponta push. Chamo, obrigado. Salvador, trip 5489 seria a nossa autorização para o disco. O 3549 afirma, vitória da conquista, 200 nível, decola a pista no zero com curva à direita, sai da gola, leva o após direto, controle 199.8, aciona 5033. Gente, autorizado nível 200 para a vitória da conquista, sai da gola, leva o após DCT. Pista em usa 10, curvando à direita após decolagem, controle 119.8 e no transponder o 5033, o trip 5489. Tá correto, aponta push, trip. Camará, quando pronto para o push, o trip 5489, obrigado. Papá Romeu, Novo Matango Romeu, controle Salvador, voe para Itape, desça para 2000 pés, Itape Duna e ILS X-Ray para pouso, ajuste do altímetro 10, 12, ajustar agora, mantenha a velocidade. 10, 12, vai para positivo, o senhor está passando 15 mil agora, mantém a velocidade devido ao sequenciamento. Por Salvador, trip 5489, na remota, no, na remota meia dúzia do pátio 3, para o puxo estacionamento. Autorizado, estiver acionado, reporta táxi, trip 5489. Chamará para o táxi, trip 5489. Muito obrigado. 361, legado 54, controle 19, decimal 8, boa viagem. 198, obrigado, boa tarde. Questionamento igual na 333, na posição 8. Gol na 333, autorizado. Estou na contato. Autorizado, gol na 333. Ação. CBM1 no contato radar, decola da 10 e passa 3.400. Está autorizado girar à direita e voar direto coral. Direita, fora de coral, 3.601. De Novo Amaral, está passando a Baía de Aratu. Atlativo, Vila Vendoral. Muito bonita, controle. A Baía é muito bonita. Positivo. Controle, ainda não lembrava, mas se encontra numa final bem prolongada da 17, deve ficar aproximadamente umas 8 milhas. Aproximadamente 10.2 milhas. Tá quase, é isso aí. 3661. Prossiga. Está autorizado voar para Ilkov. Pro Ilkov, 3661. Para o posicionamento da 3566, posição 9. Autorizado, para inspeccionar, para o táxi. Foi. 3566, aguardo para o puxa, número 2 no setor. Poderia confirmar para o 3566? Confirmando o 3566, manter posição aguarda, número 2 para o puxa no setor. Solo Salvador, trip 5489 para o táxi, com 49 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Salvador. Autorizado táxi, Juliette Alfa, ponte esperador no 0, torre 1 no 8, são 6 dúzia, que nega 1012, no trip 5489. Edge no pátio 3, Juliette Alfa, ponte esperada 10, 18,6 é a torre e 1012, o ajuste, o trip 5489. Encontra agora, se aproximando do través da rotatória, visual com o campo, Papa Romeu e Zona Vendor Alfa. Positivo. Aguarde transferência de comunicações. No aguardo, Papa Romeu, Zero Vendor Alfa. 03661. Ciente, mantenha. Salvador é o voo 1394. Novo Amaral, fechou minha torre agora, frequência 118612. Papão Romeu, Índia November Alfa, chamará a torre, obrigada, bom trabalho. Boa! 8, acena 5012. Torre Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Índia November Alfa para transferência. Via Juliette Alfa, onde para a torre 1812, Clengame 12, confirma pessoas a bordo. 12, Juliette Alfa, 286, pessoas a bordo 114, 4 horas e 7, Galeão Alterno. Período 114. Afirmo. Salve, Salvador, poderia confirmar só a saída e o transponder para o 394? Sim, voo no 394, saída Dael, após Dael, Leda, após Pitev. E aciona 5012, voo no 394. Ok, então autorizado o Galeão no 360, conforme o plano, aerovia Upper 9857 após Upper Zulu 16. A saída é Dael, tá, decora da 10, transponder 5012. Então 3566 autorizado, pushback, acionar, portátil. Mencionou o 3566. O gol no 394 confirmando após Dael, voa Leda, após Pitev. A porta pushback, acionar. Dael Leda Bidev, o gol 394. Chegada Mare, desça para 2000. 2000 via chegada Mare, 1012, gol, fecha de trânsito. Solo, gol na 600, ponte 7, pushback e acionamento. Autorizado, pushback, sinal, ponte 7. Gol no 600. Autorizado, reportar ataque, gol na 600. Novoba, Tango Romeu, voe para a Duna. Salvador, Papa Tango, Hotel de Matango. Matango para Vera Cruz, 500 pés, decola pista no 7, curva direita, litoral sul, controle 119.8, aciona 0136. Aciona 0136, decola da 17. Matango fumando pátio 5 em pessoas a bordo? Pátio. Finalmente táxi 2-18-62, tá ali matando. Salvador, boa tarde, exército 2009. Exército 2009, confirma o destino. Poderia confirmar. Podia confirmar o destino? O destino é Grupo Zulu em Camaçari. 398, grato. Miller Delta Mike Echo. Forte. 1-10, controle 119.8, aciona 0171. Salvador, muito boa tarde. Trip 5489. 5489, este é o controle Salvador. Contato radar, suba sem restrições. Tente subida sem restrições, trip 5489. Tudo bom. Para o táxi, chama a torre 18612, o exército 2009. Para o táxi, chama a torre Salvador. Gol 1924, está no portão 455, portão 5, pushback acionamento, bom dia. Posição de Itá, câmbio. Gente, está descendo para 3 trompetes. Para o táxi, está 3566, PLB 97.